equívocos? É aqui que estamos sofrendo, sendo submetidos a provas, e por isso a Terra ainda é um mundo de provas e de expiações? E que a figura do purgatório muito se assemelha à nossa condição aqui na Terra? Porque no mundo espiritual, o espírito é muito mais impressionável e o sofrimento costuma ser mil vezes maior do que o sofrimento que experimentamos aqui na Terra. Porque o espírito tem uma percepção diferenciada. Ele está liberto da matéria. Nós temos uma grande proteção por estarmos num corpo. Temos a oportunidade de dormir todos os dias. Nós temos a oportunidade de esquecer os nossos problemas, as nossas aflições e despertarmos para um novo dia, para um novo amanhã. Enquanto que no mundo espiritual, muitos espíritos estão, muitas vezes, em um monoideísmo, em ideias fixas, como se fosse uma verdadeira hipnose. Eles só conseguem pensar em vingança, no ódio, só conseguem rememorar o sofrimento que passaram e, muitas vezes, já faz muitos anos, muitas décadas, o mundo passou por uma verdadeira revolução e eles continuam com aquela ideia fixa. Daí a importância da sessão mediúnica de desobsessão. Porque naquele momento em que os médios ostensivos e os médios de apoio, que são muito importantes naquele trabalho também, no momento em que o espírito atrasado incorpora um termo inexato, porque a ligação é apenas de mente a mente, naquele momento ele recebe os fluidos vitais do encarnado, do médium e dos médiums de apoio e da espiritualidade amiga que está ali conduzindo todo o processo. E naquele fenômeno chamado por alguns de choque anímico, o espírito tem uma outra percepção da vida. Ele melhora o seu padrão vibratório e, através do desabafo, da orientação amiga, do esclarecedor ou doutrinador, ele começa a melhorar o seu padrão vibratório e começa a perceber os espíritos bons que estão ali, os enfermeiros, os médicos, os orientadores. E não é o doutrinador quem convence o espírito obsessor, não. Nós estamos ali simplesmente para escutá-lo, para ajudá-lo, porque ele é, sim, também objeto de nosso amor. E não somente aquele encarnado que está sofrendo, mas aquele espírito, quando nos relata o seu sofrimento, muitas vezes nós nos compadecemos. E ficamos até um pouco com raiva daquele encarnado, porque nada é por acaso. Se estamos sofrendo, nós fizemos sofrer um dia. E não é o doutrinador que o esclarece, mas sim quando surge, sempre que possível, a mãe no mundo espiritual daquele espírito. E é naquele momento em que o espírito endurecido percebe aquele ser que dedicou-lhe uma verdadeira vida de amor, de renúncia, de sacrifício, velando por sua saúde, pelo seu bem-estar. Aquele ser que verdadeiramente sabe o que é o amor incondicional, o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. Eles se emocionam. Vão as lágrimas, todos nós também, quando veem a sua mãezinha, ou um filho amado, um mestre, um sacerdote, e seguem com a sua mãezinha para as regiões felizes no mundo espiritual. Eles não perdoam, mas aceitam parar de atormentar aquela pessoa e seguirem com sua família, que já não viam há décadas, às vezes séculos. É sempre um momento emocionante para nós que participamos das reuniões mediúnicas. Daí a importância do trabalho na reunião mediúnica. Quando perguntavam a Chico Xavier qual é a sua maior alegria, ele dizia que a minha maior felicidade é ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada de fazer o bem, abjurando, negando a mediunidade. Enquanto que Joana de Ângelis nos diz que uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada equivale por duas. Bezerra de Menezes chega ao mundo espiritual e é recebido por uma verdadeira festa. Centenas de espíritos comparecem cantando, prestando homenagem àquele que fora doutrinador na Federação Espírita Brasileira, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. E quando fomos iniciar o trabalho de doutrinação em Fortaleza, a minha mãe, muito católica,